da queda, a terra geme. Um rei perdido busca o além, mas o Senhor, fiel e forte, nos traz de esperança, é nosso norte. Elias, homem de Deus valente, na sombra do monte, voz eloquente, por que buscar forças em Baal? Se prostra, clama por amor. Senhor, eu imploro, escuta minha voz. Seja preciosa a vida, ó Deus, nós. Não há outro mar igual. O Deus de Israel é imortal. Fogo do céu, ele enviará. A cada joelho se dobrará. Elias, revestido de poder.